Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 96ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional, até à emissão número 100 do nosso recanto, que já não se encontra muito distante, e simultaneamente até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2007 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Sabrina como a grande vencedora, que interpretou Dança Comigo, que amealhou 8.874 votos, à frente de Teresa Radamanto, com a melodia Ai de Quem Nunca Cantou, e Além do Sonho, por Henrique Faist e Vanessa, que ocuparam respectivamente as segunda e terceira posições no certame. De seguida iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2007. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi lançada ainda em 2006, no dia 30 de outubro. Retirado de Luz, o terceiro álbum da luso-canadiana Nelly Furtado, foi o terceiro single desse CD nos Estados Unidos e na Austrália, o quarto single em alguns países europeus e asiáticos e o quinto na América do Sul. Variava consoante as fases da lua. Inspirada na melodia Here Comes the Rain Again dos Eurythmics, ouçamos Say It Right. In the day, in the night, say it right, say it. We'll be right back. fechando a lista de singles mais vendidos, em 2007 uma das músicas que foi recordista nos Estados Unidos da América, ocupando durante 7 semanas a posição cimeira na Billboard, tabela oficial de vendas norte-americana, saiu para as lojas a 29 de março. Rihanna regressa ao nosso recanto com Jay-Z para interpretar o primeiro single do seu terceiro álbum, Good Girl Gone Bad. Foi considerada uma das melhores músicas do ano por vários magazines da especialidade, intitula-se Umbrella. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Vendas locais nas primeiras 7 semanas de 2007. Beyoncé, no seu segundo álbum de estúdio, B-Day, escolheu para terceiro single, comercializado a partir do dia 5 de dezembro de 2006, Irreplaceable. Yes, if I bought it,

drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it. Like I never told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Baby, you're making it harder, better, faster, stronger. How long I've been on ya? Stronger, que é também o título de um single da norte-americana Britney Spears, que completa 30 anos no dia de hoje, 2 de dezembro. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2007. Até ao final do presente ano, as Quatras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano 2008. Terminamos com referência ao terceiro álbum de estúdio de Alicia Keys, As I Am. O primeiro single desse trabalho discográfico apareceu nas vendas numa data trágica para muitos, sobretudo norte-americanos, 11 de setembro. É talvez o maior êxito comercial de Alicia Keys e tem o título No One. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.